Here's an example of a verb ending in ER. The verb comer, that means to eat. Eu como, and the plural would be nós comemos. Tu comes, vós comeis. Ele ou ela come, eles ou elas comem.